Eu vou contar uma história resumida. Desafiei a noite, fiz ela virar dia. O resumo foi um carro estacionado, um foda-se pros falsos e um brinde pra família. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim, DJ Daniel. De São Francisco, Minas Gerais. Vai queimar na ponta desse bar de novo. Conveniência tá fechada, eu tô é doido. Gosto de me sentir assim, meio Robin Hood que chegou da guerra, jogando dinheiro na favela. Eu falei pra não desistir, que a gente ainda ia brotar no Mustangão branco, quero lá. Não sobe, desce, vai e volta. A gente aprende que o que importa é não se nossa rua, vivência mais com pressa, tipo esse pé na lua. Onde eu vi dois parceirinhos roncando forte numa Porsche, até os fantoches que é inimigo aplaude. Desce pra pista pra ver como que é nosso rolê, e até pode chover, gelo não vai derreter. Tô indo abastecer lá no portinho do ABC, já peguei o narguilé e aquelas lá do privê. Deu bom, a maroca é choque nos alto-falante, nas 26, ouvi de estimulante. E sem diploma na estante, o moleque venceu. Problema seu, hoje é marcha nos rasante. Eu vou contar uma história resumida. Desafiei a noite, fiz ela virar dia. O resumo foi um carro estacionado, um foda-se pros falsos e um brinde pra família. Minha vida é esse mix de loucura, sou parte desse tema. São várias revoadas, é foda, mas a gente se aventura, que nós é o problema. E eu perdi o sono outra vez, e hoje esses caras preta vai queimar, na ponta desse bar de novo. Que conveniência tá fechada, eu tô é doido. Tô na loucura, minha felicidade surge, a lucidez só chega quando o dia raiar. Que os problemas acabem com o seu sono, mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar. Quando a carência superar todas as suas razões, escolha pode se tornar suas desilusões. Eu pelos bololô no embalo de solidões, bebendo pra esquecer as mancadas das relações. Mais uma vez amanheceu e eu tô sentado na mesa do bar. Eu não sei o que aconteceu, só tô aqui. Ela vira dia. O resumo foi um carro estacionado, um foda-se pros DJ falsos, Daniel pedi pra família online. Minha vida é esse mix de loucura, sou parte desse tempo. São várias revoadas, é foda, mas a gente se aventura, que nós é o problema. E eu perdi o sono outra vez. Daniel, vídeo. Tá demais, hein?